é despedida. Punhos rados estão partidas, 18 pinos, um rasgulho da nossa vida. Chamamos este ciclo rumo ao próximo capítulo. Sempre o mesmo círculo, do refúgio para o infinito. Alquimia sonora, é o processo expresso para quem tenta fazer algo diferente. Todo o resto, temos horror com o manifesto. O resultado é o reflexo, não compares com terceiros que eu contesto. Isto não é nossa vida, é apenas um escape, uma saída na rotina cidadina. E quando sobra tempo para soltar mais uma rima, este é um som porque ansiamos, trabalhamos e criamos. Mobilizamos para ti, para os teus manos, damos tudo o que temos. Não voltamos as costas, logo vemos a qualidade. Ou menos, o que interessa é o que vivemos com certeza. Até o microfone e mesa chega para manter a chama acesa. É despedida, mais um bocado de vida para o ouvido de quem vibra. Siga a marinha e seguiu num leque que motiva de beats e mensagem que incentiva a lida. Escrever, gravar, casas tantas e pouco regravar. Achas que ficou melhor? Depois vê, siga outro. Cascata de letras, redigida sem problema. O retiro do guerreiro, afinal valeu a pena. Uma baixa compressor, alto desgosto, mas a avaria não chegou ao ama por este posto. Fora 4 ou 5 faixas, tudo no calor de agosto. Noite e dia, vinte minha virada, mesmo para o rosto. Velho sábio diz que quem corre por gosto não se cansa. Entre mãos cheias de sons e sobrou boas pujança. Sobraram boas cenas por dizer, podes crer. Mantém-te ligado, elas lá vão aparecer para já. Aqui está a alquimia sonora, embora contratempos, a cena está cá fora. Aqui está a alquimia sonora, refúgio 2009, simples a emissora. Aqui estamos de punhos cerrados, nunca conformados com a miséria por estes lados. Aqui estamos de punhos cerrados, outra vez sentimento puro e pop português. Nós não vamos desistir enquanto houver voz. Vamos intervir, este trabalho é o reflexo dia a dia, verso a verso. Dois mestres no contexto, produzia o manifesto. Oito faixas genuínas com uma íris, cada um diretas nas entrelinhas. Liricismo incomum, nós quebramos o zoom com o sonoro vagabundo a cagar para a taça na praça do submundo. Aqui está a alquimia sonora, embora contratempos, a cena está cá fora. Aqui está a alquimia sonora, refúgio 2009, sintoniza a emissora. Aqui estamos de punhos cerrados, nunca conformados com a miséria por estes lados. Aqui estamos de punhos cerrados, outra vez sentimento puro e pop português. Nós não vamos desistir enquanto houver voz. Vamos intervir, este trabalho é o reflexo dia a dia, verso a verso. Dois mestres no contexto, produzia o manifesto. Oito faixas genuínas com uma íris, cada um diretas nas entrelinhas. Liricismo incomum, nós quebramos o zoom com o sonoro vagabundo a cagar para a taça na praça do submundo. Isto foi